e após está autorizada a linha e mantém 1-0. Frente a passagem do LTS, ele mantém na 1-0, da P2, na 5. Apenas para confirmar o POB é 1-0-9? 79, ok. Então via Indy Alpha até o ponto de espera quando chama a torre, 1-8-6. Indy Alpha 18-6 no ponto de espera, 4-2-0-7. Obrigado. Bom dia. Azul 4060, Juliette para o 01. 401, 4060. O 5220, São José Meloca, aguardando só o Flyde. É o capa disso. Torre, 1-8, deve ser uma 1-2. 18-6-2, até daqui a pouco. Até. Já autorizada, dá 1-0. Vento, 1-40 graus, 1-09. 7, deve ter falado 1-0, 3-8-9. Salvador, 35-220, estamos ad hoc, e o capa disso? Reporte passando no externo, 35-220, ajuste é 1-0 no meia. Boa tarde, bom dia. Oh, bom dia, tá 1-0 no meia, chamada maçã do Simbra. Decola de imediato, que ele quer ver que serra. Autorizado, decolagem da 1-7, o vento é 1-40 graus, 1-09, o que ele quer ver que serra. Trip 5220, informa um Islander que decolou da 1-7, não interfere no seu pouso. Livre o pouso na 1-0, vento é 1-40 graus, 0-9-9, Trip. Tá no centro do tráfego, do quilo que é BXR e com livre pouso. Passou o externo agora, abaixado de trabalho, viu? Ciente. Tan 3895, decolado ao 53, controle 120.8, boa viagem. Obrigado, bom dia, 3895. Pelo Quebec Serra, decolado aos 53, controle 120.8, bom voo. 1-2-0-8, grato, Serra. Controle Salvador, Papatango, Quilo Quebec Serra. Papatango, Quilo Quebec Serra, controle Salvador, mantenha condições visuais, 1 no meu pé, corredor axé, reposto fora da barra. Controle da presente, autoriza a ascensão para o 045 na proa de Serra Novembro de uniforme. Qual seria a proa para Serra Novembro de uniforme? 250 ideal. Autorizado, leva a ascensão ao 045, direto Serra Novembro de uniforme. Livre ascensão 025 Serra. Confirmação, solicitado 045. Confirme, senhor. Confirmando, nível solicitado por 025 ou 045? 045. Autorizado 045. 045, Serra. Eu moro no 77. Torre, palestra, torre, Salvador, 14207. Quanto espero que usou o aeronave na final? Precisa coordenação, controle, fazer colagem manter a linha do litoral 2010 até o farol da barra e depois voltar para a torre de Leda, isso. Ok, aguarde no ponto de espera. Eu vou informar e coordenar com, junto ao controle. Referente, mantendo 2000, peraí. Referente. Alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém 1-0, 4207. Frequência livre, o November X8 Tango. No solo ao 57. Libera a direita, 1219 solo. Livra via Echo, chamando o solo 219-5220. Solo Salvador, 3520, ligou via Echo. 35220, taxi via Alfa Kilo Pátio 3, atentou o sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, 5220. São 3191, puxa para cancelamento no 06. São 3191, no 62 autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, autorizado, são 3191. Vento 740 graus, 099. Livre decolagem da 1-0, não tem problema não, senhor. Tentativa é que vale. Obrigado, até a próxima. Até logo. Solo Golden 770 para o táxi com 169 a bordo. 2:24 alterna com. Golden 777, taxi via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8 decimal 6-12, o ajuste no 0, no 6, um bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto 0-18-6, boa, Golden 777. Controle Salvador, azul 4207, boa, bom dia, está livrando 1300 no subnetro. Azul 4207, bom dia, contato radar na decolagem, estou para o nível 380 na saída da EL, após lida direto brilho. Para 380, azul 4203 da EL, lida bridge, pode curvar direto da EL da presente? Autorizado direto lida, azul 4207. Direto lida, 4207 azul. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5037 no transponder. Autorizado a receita 350 com pálpula de voo, decola da pistão no zero com curva esquerda, saída Cuca com transição Caju, para interceptar abril 58. O controle opera 120 decimal 8 e o transponder 5037, o FJ 5728 na posição número 9. Do 9, ciente, reporta pronto para o push, o Webjet 5728. Reporta para o pronto, 5728. São 3895, chama agora o centro Recife. 125.1, alterna 133.25. Obrigado, 3095, bom dia. Falou. Corrigou 777.010. Voo no 777, decolagem autorizada, dá 0, vento é 140 graus, 07 nós. Livre decolagem, voo no 777. Seis, 191, matão para o táxi 20-6340, Campinas. Confirmando o POB 206? 205-340 Campinas. 205-340 Campinas, copiado, táxi via Pátio Indy Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 6 dúzia. O ajuste no 0 no meio, um bom voo, tanto 3191. Pátio Indy Alfa, ponto de espera 18-6, 1016, tanto 3191. No 777, decolado aos 03, chama o controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, voo no 777. Voo no 777, boa tarde, contato radar na decolagem, estou para o nível 340 na saída da El, após lida, direto Porto Seguro. Da El, lida, após Porto Seguro, voo no 777. Romeu Bravo Serratão, reporte. Bravo Serratão, vou estar passando através de Paris agora, 3.010. Certo, reporte visual com a pista no 7. Reportará visual. Estou já visual para o campo, senhor. Torre, 118, decimal 6 dúzia. 118, decimal 6 dúzia. Torre, Salvador, é o Papa Romeu Bravo Serra Tango. Bravo Serra Tango, reporte na rotatória. Reportará na vertical da rotatória, o Bravo Serra Tango. Tá 3191, decolagem autorizada, dá 10. O vento é 150 graus, 09 nós. Autorizado, tá 3191, dá 10. 207, chame Centro Recife, 1251, alternativa no 33, decimal 25. 1251, 3325, Recife, azul 4207. Muito obrigado. Lamento e pushback, o 5 1 91, decolado ao 06. Chame o controle, 120, decimal 8. Até com o controle, 3191, até a volta. Até? Braço Serra Tango, informe na final da 17. Braço Serra Tango já tá visual, mas não tá na vertical da rotatória, não tá encaixado na final ainda, senhor. Ok, solicito que informe na final, ok? Reportará na final, Braço Serra Tango. 3191, contato a data para 380, perfil da Dayan. Livre a sessão ao 380 da 3191. Vento bravo, Serratango, senhor. Gente, continue na final. O bravo Serratango, vento 150 graus, 109. Aguarde autorização de pouso. Gente, o bravo Serratango, aguardando autorização de pouso. Controle o TAN 3191, pode voar na proa de Dael. TAN 3191, manter o perfil. Sem problema, vai manter, TAN 3191. Quebec Serra, informe seu estimado para o pouso. Tiro no 545. Final de 2 milhas, o Bravo Serratango. Ok, Bravo Serratango, livre pouso na 17. O vento é 150 graus, 109. Ciente do vento, livre pouso, Bravo Serratango, muito obrigado. Romeu, November Echo Tango, boa tarde. Confirma o local do sobrevoo? Uau, litoral sul, senhora. Farol da Barra, volta. Só confirmando o pátio enquanto no pátio da DEM. Gente, autorizado Salvador, Salvador. Sobrevoo até o Farol da Barra e retorno. Os... 1 mil pés, decolagem da 17, curva direita, seguindo a linha do litoral sul. Controle 120, decimal 8, a torre 118, decimal meia dúzia, e aciona 0117 no transponder de November X Tango. 0117, pista de... 7, chame Centro Recife, 1251, alterna no 33, decimal 25. 777, chama Recife 251, alterna 13325, boa tarde. 500 pés. Então, conforme solicitado, 500 pés, seguindo a linha do litoral sul após a decolagem, com curva direita. O November X feitando já possui POB? Não entendido? Sim. Tenente 03, acionamento táxi de decolagem agora com a torre em 118, decimal meia, dúzia, o ajuste no 06, um bom voo. 06, com a torre 186. Salvador, é o EB6741. Tá pronto para o táxi? 161, 3 horas e 30, Salvador. Bravo Serra Tango, na escuta do sol? Zero, Webjet 5728, táxi via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Obrigado, via Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera da 10, chama 118, meia dúzia, combi 16 no ajuste, 5728, obrigado. Alô, Salvador, muito bom dia. O azul 4463, pista Quebec para Ideal 2200. Azul 4463, bom dia, informação Quebec confere, Ilhéus, nível 200. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto destino. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5041 no transfundo. Autorizado, Ideal 200, decola da 10 curva direita na saída da El, após Leda. Destino 208 controle, 5041 transponder azul 4463. Correto, portão 1, chama pronto para o espectacionamento, azul 4463. Chamarei 4463. Solo, Salvador, objeto 6741. Objeto 6741, boa tarde, formação em curso ao Quebec, Guarulhos, nível 340, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pesulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5053 no transponto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da El, primeira curva à direita, após Leda, após Bridge, intercepta aerovia 16, 1208 o controle, 5053 o código transponder, Web 6741. Correto, portão 10, chama pronto para o inspecionamento, Webjet 6741. Vamos lá, até mais. Salvador 35486. Trip 5486, boa tarde, formação em curso a Quebec, Lençóis nível 200, copia? Autorizado Lençóis, nível 200, decola da 10 com primeira curva à esquerda no perfil da saída Momo, após Momo, voa direto para Lençóis. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5045 no transponto. Temos aprovado, portanto, os objetos para Lençóis, decola da 10 com primeira Momo, 1208 para frequência de controle de fronteira, por vitória do Céu, aciona 5045. 4, 8. Correto, no pátio 3, chama pronto para o inspecionamento, trip 5486. Chamar aí, manda. Centro Salvador, boa tarde, objeto 6721 no Papapá. 7721, chega da Mari, desce para o 050. Mari 050, possibilidade de voar, tá sério? 721, está autorizado a voar ITAP. ITAP 672. Web 5728, decolado aos 1:06. Chame o controle 120 decimal 8, boa viagem. 120 decimal 8. 8, obrigado. Nada. Sente, novembro XA Tango. Autorizado, alinha aí, decolar da 1:07, o vento 1:30 graus, 0612 nós. 3006, a gente tem a decolagem autorizada no Rendério que foi tão bom. Aceitável, decolado aos 1:07. Tome a proa do farol de Itapuã e chame o controle em 120.8. Positivo, com a proa do farol de Itapuã, 1:08 no controle, novembro aceitável. 0, saída Puca. Está autorizado voar com o meu Fox 018. O meu Fox 018, que maravilha, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, novembro, Nex Ray Tango. Romeu, novembro, Nex Ray Tango, no litoral sul, condições visuais. Visuais, litoral sul, Tango. Nex Ray Tango, confirme o modo charge. Agora, modo charge, tá. 01107 no transponder. Gente, eu aceitando, não recebo o modo charge. Positivo, vai reiniciar aqui o transponder, o número de aceitando. Gente, matando 500 pés, litoral sul. Ator, o controle consegue receber agora, no número de aceitando? Novembro aceitando, recebo o modo charge.